Meus amigos e meus irmãos, chegamos ao capítulo 16 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, explicado para os simples de coração. Vamos dar início aos flagelos, a apresentação dos flagelos. De princípio, eu quero explicar a vocês que muitos que são atingidos por esses flagelos, por essas pragas, não sofrem o efeito total delas de imediato. Vocês vão ver aparecer elementos atingidos do primeiro flagelo, lá diante do quinto, vocês vão ver lá. Inclusive, porque esses acontecimentos se dão por séculos. Só que agora, o tempo é mais curto. A coisa é mais rápida. Apocalipse de Jesus, segundo São João, para os simples de coração, aqueles que governarão o mundo. A chave é o novo mandamento. Um grande prelado brasileiro perguntou a mim, através de amigos, que critério eu usaria. Eu digo, do amor, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E João Evangelista disse, Deus é amor porque aprendeu com Jesus, trouxe o novo mandamento. Porque Jesus diz assim, assim como o Pai me amou, eu também vos tenho amado, permanecei no meu amor. Teria que ser por esse critério. Quem é prisioneiro de nosso Senhor Jesus Cristo é livre para não ser prisioneiro de ninguém na terra. Quem serve a trindade do mal é escravo dela, como o anticristo e o falso profeta são escravos de Satanás, que por seu lado é escravo de si mesmo, da sua estupidez e da sua ignorância. Então, para o povo aprender na cultura divina, na universidade da boa vontade, o primeiro flagelo. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: ide e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça sobre o mundo, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas num golpe perniciosíssimo. Abram, por favor, o livro Êxodo de Moisés, capítulo 9,

Vamos lá. É, os versículos 15, 16 e 17 do Apocalipse. Capítulo 6, o sexto selo. Os reis da terra, os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Porque chegou o grande dia do furor deles. Quem poderá sobreviver? Vejam vocês que coisa. Os reis da terra, os príncipes, os grandes, os tribunos, os comandantes, os ricos, os poderosos, mas também todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos que caíssem sobre eles, que fossem escondidos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro de Deus, porque chegara o grande dia do furor da Trindade do Bem, Deus, Cristo e Espírito Santo. Quem poderá sobreviver? Pergunta o profeta João Evangelista. Os tribunos, se abrirem a boca, ninguém lhes quererá ouvir a palavra, pois a multidão vomitará o ensinamento dos maus. Porque àquela altura todos seremos ensinados por Deus, como diz o profeta Isaías, do Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Porque a sétima trombeta estará tocando, como já vem tocando, e o reino dos homens se terá tornado em reino de Deus e do seu Cristo. Aí governarão aqueles que estiverem integrados na política divina, que não só tratarão de cuidar de corpos, mas também dos espíritos acima de tudo, que dirige esses corpos, porque quem comandará será Jesus publicamente. E no Apocalipse ele vem com poder. E para os escarnecedores, estará de cara o primeiro flagelo. Como está na sexta praga, na história do êxodo hebraico, quando nem os magos puderam livrar-se daqueles tumores malignos. Que os tumores estão nas almas, terão que sair nos corpos. E aos homens maus, isto é, aos ignorantes espirituais, só restará mesmo. O que é que nós podemos fazer, né? Ficamos berrando séculos e séculos, de tantos outros pelo mundo, uns ao pé da letra, outros em espírito e verdade, a LBV em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. Mas a nossa consciência não estará pesada, porque teremos feito a nossa parte. E aí lamentaremos tantos que foram chamados e não quiseram tornar-se escolhidos. É triste. E a gente sofre por causa disso. diante da ignorância, né, da humanidade, de tanta gente que foi convocada pelo próprio Jesus e virou o calcanhar contra Jesus. E aí eles próprios gritarão aos montes e às cavernas, lá escondidos, aos penhascos dos montes: caí sobre nós! E a quem mais foi dado, mais será pedido. E este é apenas o primeiro flagelo que a humanidade semeou e vai colher. Isto aqui não é para apavorar ninguém, para mostrar uma realidade que desabará sobre todos aqueles que afinarem com essas tragédias. É o Cristo quem diz, e em toda a Bíblia Sagrada: a cada um será dado de acordo com as próprias obras de cada um. Quando o Filho de Deus voltar sobre as nuvens com poder e grande glória, com seus santos e anjos, dará a cada um de acordo com as obras de cada um. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. E já vem em nossos corações para ser.